Web 6747 decolou ao Zuno 2, controle 198, bom voo e boa noite. 198, obrigado, boa noite. Ciente, reporte Pituaçu, mais Golf Mike, 500 para linha do litoral. Boa noite, 6747 da Web. 6747, bom 340, contato com a Dana Lefalante, saída da El. Daí é o 47. 305, agora com o centro Recife, 125.45, alterno 2085. Entendido, 255, alternado 2085, centro 3305. Estimativo. Obrigado, boa noite. Boa noite. O 71, não complete a final. Chame a torre na frequência 198 decimal meia. Boa noite. Mike, informe posição. Está passando através da Pituaçu. Ei, reporte Pituaçu. Para através de Pituaçu. Webjet 6747, chame Recife agora, 125 decimal 1, alterno 3325. 51, 3325, boa noite. Salvador, muito boa noite. 3178, nacional baixado travado. 3178, boa noite, avistado. O vento é de 120 graus com uma dezena de nós. O Kenegal no 0, 13 está livre pouso na 10. cuidado com o pouso 10, 3, 1, 7, 8. Mike, Golf Mike, controle. Pronto, siga. Informo que não estou visando o seu tráfego no radar. Informe quando estiver no farol de Itapuã. E no farol chama a torre 1 no desse momento. Ok, estou seguindo para a situação ainda não. Sim, te informo o controle quando tiver. Autorizado iniciar no parte 3, chama para ingresso no principal. Golf de Oscar Romeu. Sim, aqui, eu chamaria para ingresso. Oi, Salvador, o senhor 6224, pela sua alfa, pode ação para Aracaju. Aguarde um minuto, cópia 6224. Controle, o Mike Golf Mike está passando através do Parque do Açú. Gente, Mike Golf Mike vai entrar no circuito de torre agora, no noite desse momento. Ai, que graça, só está recebendo aí o telefone? Controle, o Mike Golf Mike. Está na frequência do controle, Mike Golf Mike. Torre em 1-1-8 desse momento. Ok, filho, como é que está recebendo o telefone? Agora eu tô recebendo, afirmativo, mas antes, durante todo o seu voo, só agora que recebo. Assim, é por causa das antenas ali que atrapalha a transmissão. Obrigado aí. Tem. Torre, Salvador, é o papapá, mais de Golf Mike, boa noite. Boa noite, Michael Mike, aproxima direto para o pátio 5, confirme, com atenção. Afirmo. Autorizado, da presente, então, direto para o pátio 5, reporte na curta final para o pouso. Mike. Três, uno, sete, oito, no solo aos 2-1, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame antes do ataque, sua Juliette. Alfa, ataque, sua Juliette. Meia 224, copia? Copia, 6224. 6224, autorizado para Aracaju, nível 190, direto, decolando da 10, para a curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, transponder é o 5120 e o controle opera em 119, decimal 8, cotejo. Autorizado 190, direto para Aracaju, cola 190, curva esquerda na Fuca, Caju. Para o controle 1198, para o controle 5120, para o 6224. Correto, 6224, chame pronto para o pushback e acionamento na pole position 01. Mike Golf Mike é avistado aí já na final, tá livre pouso no pátio 5, QNH 1013. O vento é 1,10 graus com uma dezena de nós. Reporte no solo controlado. Mike. Tá 3178, tá livre ingresso via Juliette para a remota 13. Golf Oscar Romeo está livre ingresso no pátio 1 para a posição 02, reporte ao termo do reboque. Ciente, Golf Oscar Romeo, ciente, livre ingresso no pátio 1, reportará ao termo. Mike, o solo aos 25, frequência livre, boa noite. Nada, boa noite. Ok, vou checar aqui com a fraera, ok? Salvador, TP5216, boa noite, para pushback acionamento, fase 3. Autorizado, chame táxi, 5216, o que negar no 013. Já, 5216. Salvador, TP52, 16-63 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador, está pronto para o táxi. O TP52-16 está livre, o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, QNH-1013, chame pronto para a decolagem. Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, chamada pronto, TP52-16. Gol, Dodge por Romeu, finaliza o reboque, agradece, então uma boa noite. Boa noite. Salvador, Tripe 5216, está no ponto de espera pronto. Tripe 5216, está autorizado a linha decolada 10, o vento é de 1,10 graus com 8 nós. Decola. Trip 5216, decolou de Salvador aos 36, o controle 198, boa noite. 198, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Controle Salvador, muito boa noite, Trip 5216. Suba ao nível de voo 30, saída Apucarana, contato radar na decolagem. 30, Apucarana, contato radar na decolagem, 3526. Trip 5216, controle. Prossiga na sua escuta. Vou direto à posição Conde e subida 130. Posição Conde? Ativo, tem condições? Afirmo. Então tá autorizado a posição Conde, Trip 5216. Posição Conde, 5216, subindo para 130. Afirmativo. Boa noite, é Bravo 019 Santa Clara 040, both arrivals, Coquete. Both arrivals, 6224. Ok, vou checar aqui com a infra-aero, ok? Autorizado, chame táxi.